O Ministério Público de Minas Gerais propôs ação civil pública contra o município de Juiz de Fora e contra o Estado de Minas. De acordo com a ação, a omissão do município foi determinante para a epidemia de dengue, que resultou em 44 mortes e mais de 15 mil casos da doença notificados na cidade este ano. A ação pede que a justiça determine ao município a adoção de medidas administrativas necessárias para aumentar o número de agentes de combate às endemias para pelo menos 221. Além disso, o MPMG pede que sejam disponibilizadas estrutura e equipamentos necessários para que cada agente realize uma média de 20 a 25 vistorias de imóveis diariamente. Se os pedidos forem deferidos, o município terá que garantir a visitação de, no mínimo, 80% dos imóveis a cada 2 meses para o controle e prevenção do mosquito Aedes aegypti. Em casos de pontos estratégicos previamente delimitados, 100% dos imóveis deverão ser vistoriados quinzenalmente. Na ação, o MP pede que o Estado envie mensalmente cópia dos relatórios de atividades de supervisão do Programa de Controle da Dengue para o Ministério Público e para o Conselho Municipal de Saúde de Juiz de Fora. Segundo o promotor de Justiça de Defesa da Saúde de Juiz de Fora, Jorge Tobias de Souza, e o coordenador regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macro-Região Sanitária Sudeste, Rodrigo Ferreira de Barros, o que se busca com esta ação é evitar que a tragédia ocorrida em 2016 se repita já no final do ano e no início de 2017. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.